e redimir. O direito de ir e vir é seu. Se vá, se liga meu, não, não vá se reprimir e assistir a decadência de quem já viveu. Dividir as experiências que viveu, interferir na educação dos filhos seus. Ensinar o que aprendeu, que venceu, que valeu. Vou cumprir tudo que me propus a fazer. Minha palavra, meu caráter é o que tenho proceder. Vou dizer: tantos foram os caminhos que eu segui, tantas pedras, tentações e aflições eu superei. Quanta dor, quanto sangue nessa veia eu vi passar. E na loucura eu sei, na minha esperança eu sei, que o melhor por vir é só o que eu posso carregar. Vou dizer: sem dinheiro faz com que eu me irrite. Pra assaltar um banco eu já tive até convite. Deus me livre e faça que eu evite. Eu sei que a situação tá difícil, mas eu tenho meu limite. Não permite dar esse desgosto pra minha mãe. Eu me tiro, eu me tiro. Seu coração ferido, perigo. Uma noite dessas, muito pouco te digo. Meu corpo cruzado, só um pouco caído. Metralhado foi aquele corpo, sorriso estampado eu vi naquele rosto. Morreu sem esperar, tava lá infelizmente. Uma bala perdida assassinou um inocente. Na porta da sua casa, bem em frente ao portão, acertaram seu irmão, foi sem voz, sem perdão. Na sua cabeça vem que vem só vingança, mas ela não nos cabe, na justiça a esperança. Sua filha é uma criança, a justiça é divina. Vai acertar as contas com o juiz lá de cima. A vida o ensina como agir, desistir, seus caminhos definir. Sua vida prosseguir, não cair em uma profunda depressão, persistir na sua missão, meu irmão, se cumprir tudo que se propôs a fazer. Sua palavra, seu caráter é o que tenho proceder. Vou dizer: e na fronte do guerreiro não tem dor, não tem medo. Na verdade do caminho vive a paz. O acaso é que me protege, e no amor é que eu vou ressuscitar. Tem cor e eu sei que vem diverso. Na vida eu aprendi que tudo tem seu preço. Enlouqueço